Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just feels just like flies again. Here comes the Spider-Man. Tripcast. Começa agora mais um Tweepcast e hoje a gente está aqui com a presença do Arenoso Magaren. Do Mamilar Adriel. O Penoso Paulo. Do Misterioso Mono. É, Monio, tem um I aí. Monio, tá bom. Dos Misterioso Monio. Monio Estéreo. Monistério. E tradicionalmente estamos aqui reunidos graças aos esforços do líder dessa trupe, o Dr. Eric Topos. Nossa Deus. E, como devo perceber, hoje a gente está aqui com um eletrizante tema, né? Que é o Sexteto Sinistro. E a gente começa a falar dele daqui a pouquinho. Bem-vindos, Camaleão. Mistério, Rhino, Scorpion, Shocker, Dr. Octopus, meus seis traiçoeiros. Então, o Sexteto Sinistro, ele apareceu a primeira vez lá em 64, né? Foi no segundo, terceiro ano de histórias do Homem-Aranha aí. E foi justamente uma reunião de vários vilões que ele já tinha enfrentado, né? Sim. A ideia do Dr. Octopus era, se a gente levou porrada sozinhos, por que não vamos nos unir? Quem sabe a gente tem chance juntos onde nós sozinhos fracassamos. Uma ideia é péssima pela estratégia que utilizaram. Pois é. Exatamente. Só lembrando aqui que é a história do Stan Lee e Steve Ditko. E, ô Mônio, comenta pra gente aí quem foram os membros do sexteto. A primeira formação? É, da que a gente tá falando. Tínhamos o Dr. Octopus, né, como líder, o Electro, Homem-Areia, Kraven com seus magníficos raios mamilares, Mistério e Abutre. Turminha do Mal. Exatamente. E essa é aquela revista que a gente fez, Tweep View Classic, que a cada dois quadrinhos eles faziam propaganda de uma revista de outro super-herói. A gente vai ver mais pra frente que isso é meio que uma constante nas histórias. Pelo menos nas três primeiras histórias do sexteto. Apareceu os personagens só pra dizer que apareceu. Pois é. E você falou que a estratégia não foi muito boa. Conta aí qual que é a estratégia, a ideia do Octopus, né? Vamos juntar vários vilões do Homem-Aranha e enfrentar o Homem-Aranha um de cada vez. Pra que ele tenha tempo de se recuperar de cada batalha e derrote todos facilmente. E não só isso, ainda depois de derrotar, você ainda deixa um bilhetinho onde você vai pegar o próximo cara. É tipo o chefe de fase, sabe? Ah. Na verdade, era tão ridículo ainda, porque até agora, duas coisas que eu não entendo naquela história. Primeiro, como o Kraven foi preso, porque ele só fez pegar o bilhete e ir embora. Segundo, o que é que o Homem-Aranha estava fazendo naquela prisão, derrotado, sentado, se ela tinha janelas abertas? Anos 60, cara. Anos 60. Não... Mas mesmo comparado com as histórias da época do Homem-Aranha mesmo, aquela lá, essa história é exagerada demais nesse sentido. Não, porque... e ainda tem, eles estão só pegando o fio da meada ali, eles estão sentados na cela e todos ali ainda, digamos, com os uniformes e tal. A imagem tá no post aí, a gente já tá falando do último quadrinho da história, né? É todo mundo preso, oh, meu Deus. A gente vê. Já estamos dando spoiler que eles vão ser derrotados. E aí você vê que o Octopus, eles tiraram os braços dele, então ok, né? O Kraven... Tiraram Kraven, os braços dele? Os braços metálicos, né? O Kraven não era pra ter sido preso, porque, enfim, né? Só se o Homem-Aranha voltou lá depois pra derrotar ele. Mas ok, o Kraven tá preso, não tem como fugir. Ah, o Mistério tá sem a abóbora. A abóbora não, o aquário na cabeça. Isso, o Abutre também tá sem as asas, né? É, tá com manga curtas. Mas o Homem-Aranha e o Electro, não faz sentido, né, cara? E ainda tem o Homem-Aranha na janela com a mão na cintura, as mãos. É. Na verdade, nem o Octopus faz sentido, porque a primeira página é ele mostrando que ele podia escapar... controlando os tentáculos com a mente. Mas aí você pode... Vamos supor que os tentáculos estavam longe pra caramba, né? Vamos colocar... Tem uma história, não lembro se é antes dessa ou depois, que a gente comentou até no Tweep View que o Octopus vai preso e ele vai só com a algeminha na mão. Ah, tá. Os braços normais dele. Continuam lá. Eles leves e soltos. Ah, nessa história, o Peter tava meio que sem os poderes dele, né? Que ele tá naquele conflito que ele nunca teve de, não sei se eu tenho que ser Homem-Aranha, se eu não vou ser e tal. e os poderes dele estavam falhando. Ele só volta a funcionar na hora que ele entra na luta pra valer, né? Porque o sexteto tinha sequestrado a Tia May e a Betty, né? Sim. Sim, isso aí foi daí que eles tiraram a ideia pro Homem-Aranha 2 do Raimi. Ah, entendeu? sim. Por uma questão psicológica. Cara, e pior que eu demorei anos pra descobrir isso. Eu já comentei em algum lugar, não lembro se foi nos Tweepcasts, mas me lembro do Máscara também, quando ele tá no desenho, que ele coloca a máscara e não funciona. No desenho não, no filme, né? É, mas isso aí tinha outro motivo. Eu sei, só tô... é que não, me foi veio à mente. No desenho, não foi? Ah? O Máscara. No filme? Teve nos dois, porque no filme é que ela só funcionava de noite. No desenho é porque ele tinha que ter um capacho pra funcionar. E é nessa história que a Tia May conhece o homem dos sonhos dela, né? Como é? O Mônio costuma falar, se referir ao hentai japonês? Não. E essa daí, acho que foi a terceira vez que o Octopus sequestrou a Betty Brant também. Em, sei lá, um ano e meio de Homem-Aranha. É anos 60, né, cara? Mais uma coisa que a trilogia do Raimi é fiel. É, pois é. E enquanto elas foram sequestradas, a Betty tá toda preocupada com a Tia May, e a Tia May tá toda, que senhor agradável, né? E... passa, gente, a história passa toda e ela não percebe que ele é um vilão que tá sequestrando, né? É muito... Não é isso, é porque a Tia May, ela enxerga além da aparência da pessoa, ela enxerga o coração da pessoa. Isso. Depois ela percebeu que o Octopus era uma boa pessoa. Era uma pessoa superior. Nisso, o filme do Raimi não foi fiel, porque ela dá uma porrada nele lá. É verdade, olha só. É porque ela descobriu que ela era casada. Bom, tem uma ceninha que eu tava relendo essa história. Tem uma parte que o Jameson discute com uma aranha lá, que ele fica... Ué, se o Homem-Formiga pode falar com formigas, talvez o Homem-Aranha fala com a aranha. Aí ele fica discutindo com uma aranha, sabe? Colocando a mão, o dedo na cara dela, falando, onde está o Homem-Aranha? Onde está o Homem-Aranha? Tá interrogando. Então, quando a gente fez o Tweep View, a gente comentou isso, mas a gente tem um pedacinho de CSI Novo Horizonte lá, né, do Homem-Aranha lendo o papel queimado. Lembra aí, Mori, o que que era? Ah, eu usei impressão de teia, joga tinta no papel queimado e consegue ler. É muito ruim, cara. Cara, é anos 60, cara, é igual aquelas esculturas de teia que ele fazia também. Esse aí já é do Magaren, ele que curte. Sim. Então, foi uma inovação nas histórias, tô colocando aspas gigantes aqui, do Homem-Aranha na época, que foi a primeira vez que os vilões se uniram com o objetivo em comum, que era derrotar o Homem-Aranha, né? Só que eles fizeram essa união de... Igual videogame, né? Que vocês comentaram. Tipo, enfrenta um, derrota, vai pro outro, derrota, vai pro outro, derrota. No modo mais indefinido possível. E o líder era o Octopus, que a gente comentou, né? E algum comentário ainda sobre essa primeira formação? Não tem muito o que falar da história. Só que o Octopus, ele queria ser um avião de Power Rangers, que ele queria ter capangas que ele fica enviando um a um pra deixar o inimigo mais forte. Mais forte, né? Não é mais fraco, igual ele queria. E só lembrando que eu não vou colocar no post de novo, porque a gente vai linkar o Tweep View, né? Mas essa história, ela tem 6 páginas inteiras, uma pra cada vilão, né? Era uma coisa que eu acho que foi a primeira vez que aconteceu nas revistas do Homem-Aranha. Tem uma página dele enfrentando o Electro, outra dele enfrentando o Kraven, e por aí vai, né? E é até legal os desenhos. Uma arte bem bacana. É, até é, mas deixa eu ver aqui. É a página... dessas páginas inteiras aí, que tem um abutre que é meio estranha, cara. Vocês dão uma olhada ali, o pé direito dele. Qual? Assim, o Ditko foi um dos criadores do Homem-Aranha, mas eu não gosto muito do desenho dele, sabe? Também não. Deve ser por isso, né? Já tô saindo dessa conversa agora. Essa revista é de quando? Agosto de 64. É da Amazing Annual 1. Legal. Em julho de 64 saiu a Vingadores 6, que surgiram os Mestres do Terror. Que é exatamente isso, um bando de vilão se unindo pra tentar derrotar os Vingadores. Esse Stan Lee tava com a mesma ideia aí pra todo mundo, né? É, a minha ideia é meio batida também, né? Meio óbvia, então... Agora, não sei se na época o pessoal pensava nisso. Na época até juntar os super-heróis era novidade. Pois Não sei se isso aí é antes ou depois dos Vingadores já existirem. Então, já tinha mensal, a dos era Vingadores. Na Vingadores 6 que surgiu os Mestres do Terror. Pois é, então era uma coisa até recente, assim, porque se os Vingadores foram a resposta da Justiça, então É. No... Inclusive, eu ia perguntar isso. A Liga da Justiça, ela é... Antes. Você sabe de quando? Anterior, né? Anterior. Eu não sei se na Liga tem algum grupo assim de vilões que se unem pra enfrentar. A própria Liga é de 1960. Então, é realmente... Até unir os heróis era razoavelmente uma novidade. Então, lá em 1990, né, na Amazing Spider-Man 334 até a 339, o David Michelinie e o Eric Larson voltaram com o Sexteto Sinistro, né? Quantos anos depois? 30, quase 30 anos, né? Não faz pergunta difícil. 64 para 90, 26 anos. Não, pergunta difícil. E é justamente uma história chamada O Retorno do Sexteto Sinistro, né? A volta. É, a volta. Em inglês é Return, né? A volta. A volta. Ô, Adriel, comenta pra gente aí quem são os membros desse sexteto. Electro, Homem-Areia, Mistério, o Abutre, o Dr. Octopus e o Duende Macabro. Um deles, um dos Duendes Macabros. O pior. É o Mercendale lá. Mercendale. É. E, no caso, o Macabro tava no lugar do Kraven, que nessa época tava morto. Tinha batido as botas, metido uma bala na cabeça. É, não que isso seja um anuário, né? Não que isso seja um impeditivo para os caras aparecerem, mas... É, na época era, porque, né? Hoje em dia não é, né? Hoje em dia traz... Você vive sem problema. Quem é morto sempre aparece. O Kraven, ele morreu um ano antes dessa história aí, né? Na última caçada. Um minuto então... de silêncio. Assim, eu não sei se foi um ano antes, porque essa história já é da fase do Eric Larson. E quando o Kraven morreu, foi antes do Todd McFarlane entrar. Então, se eu não me engano, foi lá pra Homem-Aranha 297, por aí. Não, essa daí é 334, foram uns 2 anos e meio, pelo menos. Não, é verdade, ele morreu foi publicado em 1987, essa é de 90, então foi 3 anos antes. Ó, você mudando os fatos aí. Não, é porque saiu no Brasil em 89. Ah, no Brasil? Eu confundi. Então, o objetivo desse sexteto, né, o Octopus, ele reuniu a trupe novamente para modificar um satélite lá que ia ser lançado para espalhar um gás venenoso, né? E que seria mais ou menos assim, se o mundo não aceitasse eles como governantes, eles espalhariam esse gás. Né? É, e eles esquecem assim que tem os Vingadores, os X-Men, o Quarteto Fantástico, sabe? Nada disso é problema. O problema é que tem o Homem-Aranha. É isso aí. E parece que o gás, ele fazia tipo um... Ele afetava os viciados, né? Uma coisa assim, tipo... É, todo mundo era afetado, mas esses caras que eram viciados, se eles tentassem consumir droga, eles tinham convulsão, esses negócios, eles precisavam, tipo, pagar pra ter a cura pra poder consumir as drogas lá, né? Era uma coisa meio... Enfim, não é uma história normal na época. E nessa uma época... Coisa que vale citar, o pessoal até comentou que a gente esqueceu no cast passado de falar que nessa história aqui morre o Nathan Baskin. Lumbeski, sei lá como fala o nome. Aquele velho. Aquele da cadeira de roda? Que era o que a tia May tava pegando na época. Amigo do Abutre. É o Abutre que mata ele, não é? É. Curiosamente, a teia segura ele em vez de matar ele, pois como aconteceu com a Gwen. Ah, aquele já era velho. Já tava... O pescoço dele já tava meio esponjoso no... Não, que... Nossa, que... Meu Deus do céu. Mas ele... Eu acho que cai de uma altura menor também que a Gwen, não é? Não sei. Eu cara, eu acho que o problema da Gwen também não foi a altura, foi a forma como ele puxou mesmo. Porque o Abutre levou ele lá pro céu e jogou pro chão. Aí quando tava de cara pro chão, veio a teia. Era pra sei lá, tipo... A teia da Gwen já era velho, não tinha tanta elasticidade, isso aí era um lockzinho. Justamente por ter essa elasticidade, era pra teia pegar no pé dele e tacar a cara no chão, de tão perto que foi. Aí nessa época... Pode falar disso aí. Não, assim, mas eu tava dizendo que o legal também dessa história e da próxima é por causa que o... Se tem um cara que consegue fazer o tentáculo parecerem mesmo gigantes e praticamente ágeis é o Eric Larson. É verdade. Ele chegava a ser exagerado na última acho que era no último capítulo dessa história aí. Tem uma parte lá que o Aranha não consegue nem chegar perto do Octopus só por causa dos tentáculos. É, tem aqui também tem uma cena pra quase todo vilão, tem uma cena de página inteira. E a página do Octopus é exatamente o Aranha enrolado nos tentáculos, com 10 km de comprimento. Ah, então, eu não sei se foi a Abril que não publicou, mas só o Electro que não tem uma página inteira. Ele tem uma página quase inteira, mas todos os outros têm uma página inteira própria. Ah, não sei. A Abril não costuma cortar a história, acho que não. Eu só ia comentar que o Homem-Aranha nessa época ele tava no lado dos mocinhos, né? Ele é meio que chantageado pelo Octopus pra participar do sexteto. Porque o Aranha não tem nem vilão, assim, o cara nem precisou procurar muito, tem que apelar pra um cara que poderia trair ele a qualquer momento. Foi muito inteligente o Octopus. O Shocker tava na história de bobeira, era só chamar ele. Já tinha o Electro, ia dar conflito. Nossa, Deus. Não, nada a ver. Foi um piada horrível. E realmente acontece isso, o Aranha muda de lado, né, numa parte da história. E ajuda. Sim, ele ficou... Ele tinha tentado se regenerar desde a época que ele se uniu, fez a fusão lá com o Homem Hídrico e virou o Homem de Barro lá. E foi muito... Pois é, porque ele olhou assim e viu que ia virar um vilão do Batman e ficou com medo. Pois é. Aí quando eles voltaram ao normal, o Areia ficou traumatizado e falou, não, chega dessa vida. Mas no final também o Octopus também muda de lado, porque ele ajuda o Aranha lá a pegar o isótopo que ele precisava pra acabar com o próprio plano. É, porque ele descobre que o negócio ia destruir a camada de ozônio, né? Como isso efeito seria colateral. Meio problema pra ele também. Pois é, né? E é nessa história que, ou é no, na outra, que o Octopus trai todo mundo no final das contas? É nessa aí, porque eu tinha falado pros caras que o plano era esse negócio aí de matar todo mundo caso eles fossem, caso não dessem o governo da Terra pra eles. Aí, mas no final, o plano dele era ficar rico com negócios viciados. Ele diz um negócio que eu não sei como é que os outros não se tocaram, que é de que adiantaria ser o rei de um mundo cheio de mortos. Pois é, né? Ah, vamos. E convenhamos que os outros não são lá muito inteligentes, né? Não são exemplos de perspicácia, né? E essa história, assim, ela tem esse... Ele fala desse plano de governar o mundo e tudo mais, mas eu gostei dessa história da volta do sexteto. Acho ela, comparado com a primeira, bem melhor, né? Nessa própria história, o Aranha disse que ele não tinha chance se todos atacassem ao mesmo tempo. Ele até lembra que só conseguiu vencer porque na primeira porque os outros foram idiotas. E nessa eles corrigem isso um pouco, né? Eles atacam em conjunto em umas partes. Só eu acho que o Duende Macabro, ele é meio, sei lá, não combina muito com a temática de equipe, assim. Acho ele meio deslocado ali. É, ele vai meio que pelo interesse, né? Porque, assim, o Octopus convence ele porque o Homem-Aranha já acabou muito com os planos dele e tudo mais, né? E aí, na promessa da vingança, ele... Não, cara, o Octopus, ele convence ele com o tentáculo no pescoço dele. É, porque o Duende Macabro fica, tipo assim, ah, você não é nada, você é um lixo, não sei o quê, por que eu vou te ouvir e tal? E aí o Octopus meio que subjuga ele, né? Aí ele pensa, ah, não, ok, eu... Até que você não é tão ridículo quanto eu pensei, né? Alguma coisa assim. Ok, você tem um ponto, né? Ou quatro. Então, algum comentário a mais dessa história, não? Sim, tem dois. Que aqui nesse arco aqui se fecha um arco antigo e se abre outro. Que morre o Jonathan César, que era o fã stalker, perseguidor, sequestrador. Coloque mais um monte de adjetivos similares aí. Esse daí é aquele que fazia com a Mary Jane, o que o Peter do filme fica fazendo com a Gwen, perseguir ela, tudo por... Exatamente. Exatamente. Só que o Peter do filme não sequestra a Gwen. E ele chegou a sequestrar. Cara, só um instante. Ela tava indo pra Londres, ele puxou ela com o vestido de Homem-Aranha e levou pro outro canto. A diferença é que ela é apaixonada. Mas ele falou que é junto, né? Mas enfim, vai lá, Bagari. Então, que é a morte dele por um outro fã stalker, que nessa época, vamos falar que a Mary Jane fazia uma novela lá, a tal da Hospital Secreto. Isso. Como ela tava na mídia, esses fãs stalkers acabam aparecendo. Espero que a gente não tenha nenhum. E você que tá ouvindo aí? A gente tem que ter fãs pra ter fã stalker. Ah, é, tá certo. Tinha esquecido esse detalhe. E o Jonathan acaba morrendo pelas mãos de um outro, que era um policial. Exatamente. E também, nessa época, a Felicia tava namorando com o Flash pra fazer ciúmes ao Peter. E nessa história aqui, o Flash meio que salva ela, defende. Ela começa a se interessar de verdade pelo Flash. Aí aos poucos ela esquece do Peter e vai pro Flash. Isso, ela só tava usando ele, mas aí nessa história ela passa a se importar mais. Então, terceira formação, A Vingança do Sexteto Sinistro, saiu lá na Spider-Man 18 a 23, em 1992, né? E aí o Eric Larson já escrevia e desenhava, né? Nessa época todo mundo tinha sua revistinha pra escrever e desenhar. Na verdade, ele substituiu exatamente o McFarlane. Quando ele saiu na Spider-Man, que ele também escrevia e desenhava. Estou fazendo aspas. Ele não escrevia, né? Então, estou fazendo aspas. Aí entrou o Eric Larson e começou a escrever e desenhar. Aproveita e fala a formação aí, Magari. É, a mesma anterior. Essa é a formação que puxa a musiquinha. Ou melhor, o Paulo deve sair daqui a pouco. Fala a formação aí, Paulo. Ela começa com o Octopus, o Electro, o Duende Macabro, o Mistério, o Abutre e o Homem-Areia. Só que ele transforma o Homem-Areia em vidro logo, sei lá, na terceira edição. E o Gog aparece como o sexto membro secreto no final da penúltima edição. Então, essa história... O Gog é aquele que o Aranha matou? Isso. Eu só vou perguntar... E que ele tentou impedir que o Solo matasse. Mas ele tava com consciência pesada. Exatamente. É nessa história que aparece o Homem-Aranha Ciborgue lá, que a gente falou dos uniformes. Exato, que o Deathlok. Aliás, como a gente não falou na segunda aparição lá, como na primeira aparece também vários personagens. Tem o Thor, tem o Shocker, como o Paulo falou, tem o Chance, tem o Nova. Isso. Que ele passa só de passagem, literalmente. É nessa da vingança, aparece o motoqueiro. Nossa, o Hulk. É melhor a gente falar Nova, quem não aparece aqui. Deathlok, o Solo, o Sonâmbulo, o Quarteto. Aparece quem? Esse penúltimo Sonâmbulo. Que você falou. Isso. Agora você conhece? Sonâmbulo. Ah, personagem que não vale a pena conhecer. O Magaren ficou nervoso porque eu não conheci um personagem que apareceu no início dos anos 90 com péssimas histórias. Ah, sempre que você não reconhece algum personagem antigo, me dá uns palos. Ele só apareceu pra fazer uma piada com o Wolverine, ele, no fim das contas. Foi aquele negócio lá que quando o Aranha viu o Hulk, o Sonâmbulo e o Motoqueiro, olhou pros três e disse: isso aqui vai virar o novo Quarteto Fantástico? Só tá faltando o Wolverine. Aí o Hulk: ah, eu detesto o charuto dele mesmo, é melhor esse Sonâmbulo. Aí, e nessa história, na anterior, o Octopus tinha ameaçado matar as pessoas que estavam hospedando o Homem-Areia aí, e nessa história começa com os Casada, né, que era o sobrenome dos caras, morrendo, e o Homem-Areia vai buscar vingança, né, e o Octopus, e outra coisa que eu ia comentar é que o Octopus tá com os tentáculos de adamantio que ele ganhou na revista do Demolidor. Não, ele tava procurando na revista do Demolidor, que ela daí é antes da história do Frank Miller. Ele só conseguiu esses tentáculos nessa edição aí. Aí eu não sei se depois disso ele continuou com os tentáculos ou não. Porque comparado com o que veio depois, ele nessa história em si ele tá muito overpowered. Tá, eu me embolei no que eu ia falar. É que ele aparece com os tentáculos de adamantio que foram citados antes nessa história do Demolidor, né? Na 165. Não que ele tenha ganho lá, né? Ele ganha aí. Disfarçou bem, Eric. A gente quase acreditou em você. É porque, cara, nessa história aí, cara, os vilões também estavam overpowered demais. Pelo menos fez sentido ter tanta participação especial, por causa que senão não tinha como a Aranha vencer. Porque o Octopus venceu o Hulk em uma página, três quadros. Mandou o cara pra longe. É engraçado aqui que olhando as imagens, estão todos carregando uma arma de fogo, uma bazuca, uma metralhadora, uma 12. Anos 90. Anos 90. É. Aliás, eu tenho um boneco do Electro dessa história aqui, que ele tá com aquela bazuca de um zilhão de tiros lá. Mas até que faz sentido, porque se for ver nessa época aí, ainda ninguém tinha imaginado o Electro como ele é agora no Ultimate, no filme, que é um ser feito de energia. Ele era só um cara que soltava faísquinha, ele era Jubileu do Homem-Aranha nessa época. A definição. E aqui, a gente não comentou, mas como o Octopus traiu todo mundo na formação anterior do sexteto, nessa, os membros dela se unem pra se vingar do Otto, né? A ideia foi o Electro que tava formando o sexteto pra... ou o quinteto, pra ir atrás do Octopus, porque... em busca de vingança, né? Isso. Aí tem uma cyberterápica, eu acho que é esse nome mesmo, que é tipo uma indústria lá e tudo mais. É, vem das histórias do Deathlok. Isso aí, eles vão lá pra... entrar numa outra dimensão pra pegar armas poderosas e depois eles invadem um centro de satélite da Hydra pra pegar mais armas e, cara, essa história é muito ruim. É anos 90 total, não tem história. Deseja todas inimigas vida longa, pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente, é só tiro, porrada e bomba. Aqui dois papos não se cria e nem faz. Shut up! É, visual. É. Mas justamente, eu acho essa história. Não, eu gosto dessa história justamente por isso, porque ela desliga o cérebro e pronto. Sim, eu gosto dela também. O cara, ela não fere a cronologia, ela não faz porcaria nenhuma. É só uma história pra você desligar o cérebro e ler e pronto. É o que falta hoje. É Mercenários 1, né? É Mercenários 1. É só tiro, explosão e tudo mais. Não é história, é só tiro, explosão e tudo. Tanto que eu fiz questão de comprar o arco inteiro quando eu encontrei pra vender. Pois é, uma das revistas que eu guardo, assim, na parte especial do meu armário. E eu tenho, tanto na edição daqui quanto na edição de lá, eu tenho um carinho especial porque eu gosto dessas revistas com capas que você abre e até não aguentar mais. Essa aqui é a capa tripla. Ah, pra mim o roteiro é mais importante do que o desenho. Não, o problema, a questão é porque às vezes o cara quer, tipo um Bendis da vida, um Strazis, que ele só quer fazer o choque pelo choque, às vezes vai estragando a revista. Essa daí não, tipo, você pode ler, tanto faz, entendeu? Você não precisa conhecer muita cronologia, são vilões malvados querendo dominar o mundo, sei lá por quê. Então, mas eu li a história, eu reli recentemente pra gravar, e tipo assim, eu tava no meio da história pensando, ok, eu vou continuar vendo a mesma coisa que eu vi até agora, até no final os caras serem derrotados. Só isso, sabe? Não, é só parada. É isso. Não, assim, se for parar pra comparar, por exemplo, com a do Retorno, ela é até um pouco melhor, porque na do Retorno, o que é que aparece o Homem de Ferro, o Capitão América, só pra aparecer, só pro Peter ter um complexo de é só um coitadinho que sou humilhado por todo mundo. E que nessa daqui, pelo menos, os caras fizeram alguma coisa, ajudaram no final, só pra aparecer numa página quinto plano na capa, mas pelo menos fizeram alguma coisa de útil. É, na do Retorno. Porque foi ridículo, na do Retorno, o Nova foi ridículo, simplesmente apareceu voando e o Peter, ele nem me escutou. É, a do Retorno tinha um personagem que vinha de anos pro Nathan, que ele morre lá e muda a história. Tinha a Gata Negra junto com o Ed Brock, que a gente comentou. Não, que ela só usava o Flash. E o Flash, Ed Brock. Tu errou, tu trocou de Venom. Isso, troquei de Venom. É, a Gata Negra junto com ele e mudando, né? Passando a interessar mais nele, ao invés de só usar. Teve o desenvolvimento da Mary Jane, do cara que tava. Teve história no retorno. Porque no retorno em si, a história ficava na meia. Esse daqui, ela é. Como era da Spider-Man, não era pra tentar afetar a cronologia mesmo. É, mas enfim, né? Gosto é gosto. É, e só o Aranha Cyborg, eu comentei que ele aparece, mas é porque o Homem-Aranha, ele leva tanta porrada que eles levam ele lá pro... É aquele Cyborg X, não sei. Era o Deathlok, era tipo um protótipo do Deathlok. Isso, era tipo isso aí. Aí leva e pra melhorar, né, pra curar ele, coloca uma tala super tecnológica lá, que é esse braço de Cyborg, né? Agora, a verdade, é simplesmente ele queria fazer um cliffhanger pra próxima edição. Exatamente. Mas ok, né, é isso aí. Uma coisa também que acontece aqui é que pro Areia aceitar se unir, ele manda pelos ares a casa do pessoal que ele tava ficando. Eu comentei. Ah, então. É porque na verdade, o Octopus pagou o Electro pra fingir. O Electro fingir que tava chamando os outros pra se vingarem deles. Aí o Electro matou os pais do... Não, os amigos lá do Homem-Areia, que foi se vingar. E quando o Octopus fez aquela de... O quê? Eles morreram? Aí o Octopus... Aí o Areia... você é inocente, vou atacar os outros. Aí vira de costas pro Octopus. Aí é idiota. Exatamente. E é nessa daí que ele vira homem de vidro, né? Que o Octopus... É. Alguém... Quem que aquece ele até ele virar vidro? Não, é que ele vira as costas pro Octopus, o Octopus atira uma arma de vidro nele. Só que aí depois, no final da história... Pois é. E aí no final da história, o homem de vidro, né? Ele dá uma chuncada no Octopus, né? Várias chuncadas. É, porque na verdade isso daí foi mais assim. O cara criou um vilão tão overpower que ninguém tava conseguindo nem encostar no Octopus. Aí teve que fazer essa apelação aí no final. Apelação numa história dos anos 90? Meu Deus. Não estamos, não? Saber é, uma vez que tem o GOG na história, nós vamos ter a música do King Kong? Já que vocês pedem... O GOG foi... É tipo aqueles vilão gigante de filme de luta. Porque só aparece metade do corpo, só fica atacando com o braço. Cara, eu vou falar que quando eu li essa história, na época que saiu, eu não fazia ideia de quem era GOG. Eu perguntava, mas que diabos é isso, Manu? Somos dois. Ah, é, né? Na história aí, a gente não falou como que o GOG aparece, né? Quando eles vão na outra dimensão lá pegar as armas, eles trazem um rapazinho aí, né? A questão que eu quero entender é como foi que eles esconderam o cara pra que ele convenientemente aparecesse do nada, sendo que ele passou a maior parte do tempo... com o corpo inteiro fora da fábrica e só tacando a mãozada. Pois é. E aí o Homem-Aranha, como a gente falou aí, com consciência pesada, ele impede um cara de matar ele, né? Consciência pesada, ah, ele começou de novo. Meu Deus, ela é pra eu ter matado. Deixa eu fazer direito agora. Você não, eu que mato. O Paulo vai ter que sair agora, né, Paulo? Tá super atarefado aí. Ele vai fundar o próprio CC com jogos e prostitutas. Mas vai ser o meu candidato. Mas assim, eu queria te agradecer. Você participou da parte que importava, né, do programa ou não? Pois é. Mas... depois disso aí virou o samba do sexteto maluco, porque a cada coisa fica mudando todo mundo direto. Esses aqui eles pelo menos tentaram, não, só vamos mudar quando alguém morrer ou virar mocinho. Aí depois era qualquer um virando vilão. Pois é. Então, queria te agradecer, você quer fazer um jabazinho aí? Não, não, nada. Então ok, valeu. Até aí. A próxima, pessoas. Abraço. Então, agora a gente é um quarteto sinistro? Já não era sexteto, né? Eu acho que tem que pensar alguma outra coisa com o quê, mas é difícil adjetivo com o quê. Porque se é sexteto sinistro, tem que manter a literação. Tem que ser quarteto alguma coisa com o quê. Quarteto... consciente. É, rimou, né? É só pra manter a literação, né? Quarteto, queijo, coalho. Então, né? O Paulo saiu, agora a gente é o quarteto, né? Mas, enfim, vamos seguir aí, né? Só antes de terminar... só uma curiosidade meio triste, que essa história aqui teve 6 edições. Sim, eu estava contando. Mas na verdade era pra ter só 5. O que aconteceu é que no intervalo entre a segunda, na verdade a Spider-Man 19 e a 20, teve um incêndio lá em Oakland, nos Estados Unidos, e o Eric Larson meio que perdeu tudo que ele tinha. Nossa. Queimou tudo. Aqueles megas incêndios que costuma ter nos Estados Unidos de vez em quando lá. A casa dele foi pro espaço. Aí eles dividiram a segunda parte em duas, tanto que as duas só tem 12 páginas, e tem uma outra historinha besta pra completar a revista aqui, pra ele se recuperar e começar a desenhar de novo. Rob Liefeld ou o computador. Pois é, aí ele se recuperou e lá, aí tem lá nos Estados Unidos a sessão de cartas aqui da Spider-Man 19, tem aí o editor falando do que aconteceu. Entendi. E engraçado que nos Estados Unidos quase não tem casa de madeira, né? Não sei por que dá tanto incêndio. Pois assim. É. Casa de madeira e perto de floresta. Como... recentemente teve um na Califórnia, se eu não me engano. Bom, então, a quarta formação do sexteto, na verdade, era um quinteto, né? Quando a gente fala de sexteto, tem 5 membros. Quando a gente fala de quinteto, tem 4. Então vamos ter que esperar quando sair o dozeto lá e pra ter 11 caras aqui. Ela se passa na época do funeral, daquela história do funeral do Octopus, né? Lá em 1995. E os artistas dela aí são o Tom Brevoort. Brevoort? Como é que pronuncia? Brevoort? Não faz, enfim. Pergunta difícil. O Mike Kantorovich, Stuart Johnson e Todd Smith. E, basicamente, o Octopus morreu, né, pelas mãos do Kane. E ele deixou um testamento. Era primo dele? O Elias Hargrove. Primo, né? E o testamento, basicamente, é que ele vai deixar as coisas pro cara lá, né? Vai deixar tudo pra ele, se ele colocar um plano em ação, né? Sim. Que, basicamente, é reunir o sexteto pra recuperar as invenções do Octopus lá, né? O engraçado é que, no Brasil, fica parecendo que esse Elias apareceu aqui pela primeira vez. Que abriu, pulou a minissérie que ele aparece, que é aquela Lethal Force. Ela pulou uma história? Mentira. Lá na história, lá, o Octopus tenta fazer esse Elias aqui virar homem, na visão dele. Ele é muito medroso, não sei o quê. Aí aqui, tanto que na Abril, eu perdi a revista da Abril que tava aqui na bagunça. Mas eu tô olhando nos meus encadernados da Saga do Clone. Citação obrigatória à Saga do Clone. Que é, tanto que o Octopus faz a menção àquela história lá e a Abril meio que suprimiu isso. É, tá. Fazer o quê, né? E quem são os membros desse quinteto aí, Magari? Então, o líder é o Elias Hargrove, como a gente já falou. E tem o Electro, o Mistério, o Duende Macabro e o Jovem Bubu. Exatamente. Só não tem o... da última formação, só não tem o Homem-Areia, né? É. E o GOG. E o GOG e o Octopus, né? Tá bonitinho. Então, a história é basicamente isso, né? Antes que eu esqueça, durante a história aparecem 2 guardas, o Ross e o Andrew. Guardas Ross e Andrew, que era desenhista do Homem-Aranha. O legal dessa história, eu lembro que na época que eu li, nessa época aqui o Kane tava meio que se livrando dos vilões do Aranha. Aí ficava... sabe nada, inocente. Eu fiquei preocupado com, pô, quem será que ele vai matar agora? Ele já tinha matado o Octopus, matou o Caçador Sinistro. Aí nessa história aqui dá a impressão que ele matou o Mistério. Pô, não vai sobrar ninguém mais. Você, na sua inocência. Pois é. E é justamente o Kane que, numa parte da história, ele ajuda o Homem-Aranha, né? Aquele ele ajuda o Mistério, mas na verdade é um, pra variar, um dos robôs do Mistério. Não sei quem tem mais robô, o Mistério ou o Dr. Destino. E uma dessas invenções aí que eles... Na verdade, né, não deixa de ser invenção, né? Mas uma das coisas que acontece nessa história é que eles estão tentando ativar os tentáculos do Octopus, né? Até criam um capacete lá especial pra controlar, pra evitar os padrões mentais do Octopus. Sim. E tudo mais. E aí a gente tem uma das cenas icônicas, né, do Homem-Aranha, que é o Arachtopus, né? O Homem-Aranha controlando os tentáculos. É o único Aranha-Octopus que eu respeito. Eu entendo esse seu preconceito, Magari. Não, é conceito formado mesmo. Pós-conceito, né? É, exato. E dura bastante, né, o Arachtopus? Dura o que? Chega a 3 quadrinhos? Faz isso. E usa os tentáculos pra bater um pouquinho nos inimigos. Essa história, assim, ela dá continuidade, né? No meio da saga do clone. E é até interessante, assim. Não tem tanto destaque pro sexteto igual as outras, né? Que era uma história do sexteto. Essa... Só uma pergunta, gente. Essa é a primeira vez que o Aranha usou a tecnologia do Octopus? É aí que tudo começou? Provavelmente. Se minha memória não falha, eu acho que é. Provavelmente sim. É, porque a tecnologia do Octopus é basicamente os tentáculos. É, porque o que foi usado de desculpa pro Superior Spider-Man lá é ele usar as tecnologias da Amazing 600 pra frente, né? Nessa daqui ainda não... Gente, é uma piada, calma. É, não vamos falar disso agora, senão o Magaren vai embora. Eu sei que é uma piada. Eu pergunto, a piada é meu comentário ou o que fizeram com essa história? Não fale mal da saga do clone. Então, aí assim, eu acho a história pertinente, né? Ela faz sentido ali no meio da saga do clone e tal. Eu estou folheando a revista aqui. Se eu não me engano, é uma das primeiras vezes que o Aranha encontra o Aranha Escarlate. Se não for a primeira. Nessa época o Aranha tava de um lado, tipo, como se for, pegavam as histórias, a Amazing, e o Aranha Escarlate tava aparecendo na Espetacular e outras revistas. A propósito, você tem os encadernados, são 11 encadernados da saga do clone, né? Sim. Essa história se passa em qual deles? Tá no 2. Ah, então é bem no iniciozinho, ah, então mesmo, né? Quando, eu acho que se eu não tô enganado, eu falei que o Kane ajudou o Homem-Aranha, mas isso, eu acho que eu falei errado. Eu acho que o Kane nem aparece, né? Ele nem... Não é que ele não aparece. Não, ele aparece. O Homem-Aranha não chega a ver ele. Chega? Ele até comenta alguma coisa, que a presença dele ainda não pode ser conhecida pelo Homem-Aranha. É, ele tá assim. Nas sombras ainda. É, eu falei errado. Falei que ele ajudava o Homem-Aranha, mas é na próxima, né? Exato. Pô, até que durou muito os tentáculos, umas 5 páginas. Tá, mas é o que eu tô falando, que é uma das primeiras vezes que o Aranha encontra. Aliás, nem chega a encontrar o Aranha Escarlate, eles interagirem assim. Eles só vão interagir mais pra frente, um pouco mais pra frente, quando o Chacal atrai os dois pra dizer que ele voltou à vida. Exatamente. E alguém quer comentar alguma coisa dessa formação ainda ou pode ir pra próxima? Não tem muito o que comentar. Vamos deixar pra comentar o geral mais pra frente. A gente vai pra quinta formação aí, que se passa no mesmo ano? Não. Spider-Man Unlimited 9. Unlimited. Unlimited. Então, mais ou menos aí na mesma época, pelo Tom Lyle, o Ron Garney, o Ron Lim e o Todd Smith. A gente tem aí a próxima formação, que dessa vez são 7, né? Ao invés de 5. Você junta os... O líder, ele parava e contava. Ele contava 5 e falava, tá faltando 1. Ele nunca contava assim mesmo, mano. E é pra compensar, né? Você soma esse com o anterior e tira a média e dá 6. Também. E o Presto não entendeu essa parte, né? E aí o líder, agora, dessa vez o líder é o Duende Macabro, né? Peraí, só uma coisa, tem certeza que é o Duende Macabro, não é um mistério? O líder desse septeto? É, é. Não, é o Duende Macabro que une o... Tanto que eles não querem muito que o mistério apareça, porque não pra fazer mistério, eu já superei essa piada. Percebi. Porque o mistério na outra edição, na outra formação lá, ele também agiu igual o Octopus. Falou pros caras que tava agindo de um jeito, ele queria agir em benefício próprio. Meio que traiu os caras. Enrolação pra falar que eles traiu os caras. Então, o Duende Macabro aí, ele tá junto com o Besouro Electro. Besouro. É, Mistério, a Scorpia. Pois é. Até hoje eu não sei quem sei porque eu fiz uma pequena pesquisa. Que ela veio da magia, não sei o que, mas pra variar, abriu, pulou a edição que ela aparece. Então, e além deles, o Shocker e o Abutre, né? Lembrando aí, destacando que o Abutre tá firme em todas as formações, mais que o Octopus, né? E cada vez, tá igual a Tia May, cada vez mais firme e mais jovem. É verdade, né? E, inclusive, eu li um review americano sobre essa história, e a hora que o cara tava falando, né, os membros, a hora que ele falou Scorpion, o americano, ele falou assim, entre parênteses, who? Sabe, tipo, quem? Mas quem é. Que é essa? Tanto que ela aparece aqui, depois vai aparecer mais pra frente na próxima formação, mas... O motivo deles se unirem aqui é porque por causa do que eu comentei da outra vez lá, que o Kenny tava fazendo, brincando de serial killer com os vilões do Aranha, e eles estavam preocupados. Pô, daqui a pouco sobra pra gente, pô. Tava com medinho. É, eles se unem dessa vez não pra acabar com o Homem-Aranha, mas é pra acabar com o Kenny, né? Com quem? Ne, exatamente. Kenny, né? E se passa naquela fase da saga do clone lá que o Peter tinha sido acusado e ele foi preso, né? Sim. E aí o Ben Reilly toma o lugar dele na prisão e é o Peter. É porque ele foi preso, ele foi acusado porque quando mataram os caras, a impressão digital que apareceu lá é do Peter, porque espero não estar dando spoiler pra ninguém que o Kenny é um dos clones, um dos 772.292 clones do Aranha. Você tá de sacanagem. Vou mais ler. Aí sobrou pro Peter, ele foi preso. Exatamente. Só que aí o Ben, meio pra tentar provar que ele pode, o Aranha pode confiar nele, ele troca de lugar com o Peter. Ele fica na prisão e o Peter sai se balançando por aí com a roupa do Aranha Escarlate. Exatamente. Mas eu já falei que eu gosto desse uniforme do Aranha Escarlate. Hoje acho que ainda não. Ah, então. O Besouro e o Shocker, eles eram membros de um outro. É da série, de uma outra equipe é do de super-heróis. Do que eu costumo chamar de da série B do Sexteto Sinistro. O Sindicato do Crime. Isso. Então eles vieram dessa equipe aí, né? Meio que juntaram. É, eles pegaram. Bom, quem ainda tá vivo dos vilões? Aí sobrou aí até pra Scorpio aqui. Foi meio que assim, vamos lá, o Duende Macabro chamou o Electro, o Mistério, o Shocker, o Abutre. Aí falou, ah, vai chamar o Besouro também. Aí a Scorpio tava pulando lá atrás da fila, sabe? Tipo, chama eu também. Eu tô livre. E aí ela entrou na equipe, né? Tanto que o confronto dele com o Peter aqui é só por causa que eles estão procurando a... Eles estão caçando o Kenny e o Peter, pra variar, é pego no fogo cruzado. E aí eu falei que era na história anterior, mas é nessa, né? Que o Peter se une ao Kenny pra lutar contra o sexteto aí, o septeto. Sim, septeto, sexteto, o quinteto, sei lá, alguma coisa teto. Então, eu gostei dessas historinhas, assim. Eu acho que ainda tá na parte da saga do clone. Eu falar de que eu gostei da saga do clone é redundância, então. A saga do clone não é que eu... A gente ainda vai ter como diz o Mônio, um lendário tripcast da saga do clone, né? Mas não é que eu não gosto da saga. Eu acho ela legal até um certo ponto, depois ela começa a se embolar, né? Por um instante, eu acho que eu pensei que eu ouvi assim. Não é que eu não gosto, é que ela é um lixo. Não. Eu ia desconectar agora. Eu não acho ela um lixo. É tipo a morte do Super-Homem. Um monte de gente acha um lixo. Eu acho legal. É divertido. Eu acho a morte do Super-Homem legal. Eu acho legal também. Você não gosta da última parte, que é o retorno, né? Pois é. Aliás, as revistas da DC que eu tenho aqui, uma curiosidade é, não sei se vocês vão ver um padrão, mas é a morte do Super-Homem, a primeira edição lá da Queda do Morcego, que o Bane quebra o Batman, a morte do Robin. Tem um padrão aí, não tem? A morte do Robin é uma ótima história. É legal. Faz tempo que eu não leio, mas é legalzinho. Foi a que foi decidida por votação, né? É. Então, mais algum comentário dessa daí, do que eles se unem contra o Kane ou não? Não, porque não tem as... Pra falar, ia ter que falar o que tá acontecendo na Saga do Clone. Isso aí é mais pra frente. É um pra outro podcast. Exatamente. Isso. E assim, e comparado com as outras que a gente falou até agora, tá certo que a primeira, que era aquela mais simples, foi uma revista anual. Mas essa daqui foi uma revista também, né? Ao contrário das anteriores aí, que era um arco de histórias, essa daqui foi... A Unlimited era... Ela tinha... Como é que fala? Ela tinha o dobro das revistas normais. De páginas, né? Isso. Tanto que as duas primeiras edições foram... A primeira edição foi o começo da Carnificina Total e a segunda foi o final. Exatamente. Ação Limited. E ela não era mensal também. Não sei se ela virou mensal depois de um tempo, mas... Não, ela era bimestral. Isso, por isso que teve a... Todas as revistas do Carnificina Total se passou entre a primeira e a segunda. Ela era trimestral, olhando aqui. E aqui, você falou do número de páginas, ela tinha... Ela teve 51 páginas, normalmente 48. São 21. A bandeira tinha 24. Isso, 51 páginas de história que eu falo. Sim, sim. Então, a próxima aí é a sexta formação, né? Que ela é liderada aí pelo Homem-Areia, que ele... Era isso que eu ia falar. Você pulou uma, não? se eu pulei? Não, teve a formação na Unlimited 12, que é aquela história que eles acham o esqueleto na chaminé lá, uhum. Aí o Aranha fica com uma recompensa, aí esse mesmo pessoal desse sexteto aqui que a gente acabou de falar, se sim. Une pra pegar o Aranha. Eu acho que eu vi isso que você tá falando em algum lugar mesmo, só que eu não lembrava. Um ano depois eles voltam aí, né, a aparecer. Que aí o Ben já era o Aranha, só que aí a formação é o... Aí sim, parece a formação do Sindicato do Crime lá, né? Que é só bucha. É o Besouro, o Boomerang, o Halloween, o Shocker e a nossa querida idolatrada Scorpia. Nossa, que beleza, hein? Em busca da recompensa que o Jameson tinha colocado, porque eles tinham achado o esqueleto lá. Ele falou que o Aranha era um assassino, que esse Aranha que tava aqui não era o Aranha, que tinha matado o verdadeiro Aranha e blá blá blá. É engraçado que... Caramba, que desenho escroto a capa dessa revista. Agora que eu tô vendo aqui. Manda pra nós, realmente fica capa feia, hein? Do Bagley, essa arte? Steve Scrooge. Ah, tem verdade, Scrooge. Tem assinatura aqui. É escrota mesmo. Eu já falei que eu gostava da arte, da arte não, desse uniforme desse aranha? Hoje não. É que, só antes da gente continuar, fala de novo a formação aí, ô Magarinho. Besouro, Boomerang, Alô Vitória. Nossa, Halloween, né? Sim. Shocker. E o Boomerang? Boomerang eu já... É que ele voltou. Nossa, Deus. E a Scorpio? Caramba, abriu, melhorou a capa escrota que eu falei. Peraí, eu estou copiando. Tava a imagem lá do... Essa capa da Unlimited que você passou agora. Uhum. Abriu, publicou. Uhum. Olha, abriu fazendo a brisice pro bem. Olha só. Por isso que eu não lembrava daquela capa escrota. Eu tinha essa imagem na cabeça. Nossa, mas a capa era muito ruim. Cara, pô, bem melhor essa aqui mesmo. Tá no post aí a comparação da capa. Sim. Da Abril com com o original. Ela até fez uma lua, Abril. Tem que ver se isso aqui não é alguma outra revista que ela foi pois republicada. É. Tem isso, né? Mas pelo menos usaram uma capa melhor, uma ilustração melhor. Isso. Depois dessa formação, tem o Sexteto Sinistro do Homem-Areia, né? Que saiu, foi publicado lá em 99, no volume 2 da Amazing Spider-Man, edição 12. E no volume 2 da Spider-Man, né? Que eles renomearam de Peter Parker Spider-Man, também edição 12, né? Eles mudaram o nome da revista Spider-Man pra Peter Parker Spider-Man quando ele voltou, né? Do final da Saga do Clone. Sim. E comenta aí, Mônia, a formação, fazendo um favor. Não. Ok, desculpa. Bom, o líder já falou, né? Que era o Homem-Areia. Seu mentiroso, tá comentando, olha só. Oh, desculpa. Não vou falar. E contava depois com o Electro, com o segundo Kraven, né? Que era o Alyosha. É assim que pronuncia esse nome? Sim. Meu russo é horrível. Você tem um russo só pra você? Estimação. Aliás. O Mistério 2, segundo Mistério também, que era o Daniel. É Kerkhart mesmo? Eu escrevi errado, Blackheart. Blackheart. Do jeito que tá na pauta aí, ó. Dá uma olhada na pauta. Pauta foi arrumada. Por que bruxaria é essa? Mal posso ver seus movimentos, né? Aí Venom, na época ainda o Ed Broke. O Ed quebrado? Agora virou Blackheart, é isso? Vamos ficar aqui palhaçada. Calma aí, o Ed Broke não, né? O Ed Broke. Broke quebrou. Ele tá quebrado, coitado. Tava sem grana. Coitado. E o nosso querido estimado Adrian Toomes, vulgo Abutre. É necessário acrescentar aí que é meio inacreditável que o Homem-Areia tenha tido a capacidade de zerar uma equipe. Você quer falar que era inacreditável que o Abutre ainda estivesse vivo depois desses anos todos. Você já era um velho caquético quando começou, pô? Ó, te amei, pô. Só destacando aí que os artistas são o Howard Mack e o Tom Brevoort. Eu não tava, não. Brevoort. O John Byrne, Geoff. Caramba, o povo tinha que ter nome mais simples de pronunciar, né? Geoff Isherwood. E o John Romita, como é que pronuncia, gente? Romita. E o John Romita Jr., né? E o Mago tinha feito um negócio na cabeça aí do Homem-Areia. Ah, vai dizer que aquele cabelo dele não é normal. Então, o Mago é o cabeleireiro de primeiro. É por isso. Ah, então aquela capacete que ele usa é aquele negócio de permanente que tem nos cabeleireiros. Bom. Tem aqueles negócios que usam no cabelo pra secar, sei lá que diabo. Você tá falando do secador de cabelo? Eu não sou ligado em cabeleireiros, esse negócio. Então, o Mago, ele fez alguma coisa com o Homem-Areia algumas edições atrás que fez ele voltar a personalidade de vilão, né? É uma mágica, né? Não preciso explicar. Então, ele era mocinho, né? Até a última vez que a gente falou aqui, e agora ele já tinha voltado a ser vilão, né? É, mas continuava burro, né? Isso aí não dá pra... É uma coisa ou outra. ou o mago fazia ele fazer inteligente ou virar vilão, então. É, e se ficasse inteligente, virava adversário, né? Então é melhor deixar burro. Pô, o Mônio falou aí do Alyosha, que é o segundo, terceiro, quarto, sei lá. Filho do Kraven. Kraven tem mais filho que sei lá o que. Até alienígena gigante King Konguinho ele adotou. Pois é. Ele entra na lista dos personagens que são mudados sem ninguém explicar porquê. Até aquele era praticamente um clone do Kraven. Depois, é, mais pra frente, ele virou um, sei lá, apresentador de reality show, cabeludo, bom vivant. Não, mas antes dessa história, ele aparece. Lembrei. É, ele, na primeira vez que ele aparece. É o Kraven barbudo, não é? Isso. Primeira vez que ele aparece. Então, mas calma aí. Eu confundi com aquele outro filho dele que era o Caçador Sinistro lá. É o Caçador Sinistro. É o Vladimir. Então, o outro é o Vladimir. Isso. O que eu ia comentar é que antes disso, isso daqui saiu na fase Premium. Sim. Ou Premium da Abril. E na Teia do Aranha, de um ano antes ou dois anos antes, aparece o Alyosha cabeludão. É, mas aparece aí, antes disso. Aí ele ainda até achavam que era o Kraven ressuscitado. É, primeira vez que ele aparece, assim, a volta do caçador, a nova caçada do caçador, parecia que era o Kraven voltando. Então, o que eu tô falando filho. É que ele apareceu daquele jeito, aí depois ele foi no mago, o mago deu um tapa no visual, ele ficou igual o Kraven, e depois ele volta a ficar cabeludo. Não, ele volta a ficar, não tem nada a ver com o Kraven depois. Ele vira uma almofadinha cabeludo, mas se veste paletó, gravata, apresenta o reality show, nada a ver. Que beleza, hein? Que beleza, hein? É igual o Tarantula Negra, que era um vilão, ó, que derrotou o Aranha um zilhão de vezes lá, na verdade, umas duas. E depois ele voltou como humano corintiano. Eu sou corintiano, só pra que joga bom. Bom, e aí, o objetivo aí, né? É a conquista. É a vingança contra o Octopus, né? E aquele senador Ward. O ordinário. Nossa, Deus. Aliás, relendo essa história aqui pra gravar, uma coisa que eu não lembrava é que nessa época aqui o Octopus meio que tinha. Como é que fala? As pernas dele de metal, mas não as pernas, era só sim. Uma proteção. Uma armadura pra aguentar o peso dos tentáculos. Que faz sentido, né? Porque um velho desse aguentar esse tentáculo deve ser pesado. Pois e o Electro tá com visual azul da época do Burn. Isso. E aqui, o senador Ward era. O que que ele entrava na história como mesmo? Eles queriam vingança contra ele, por quê? O sexteto tava lá, foi atrás do Octopus. Quem tava atrás do Ward era o Arthur Stacy, que também deu uma rejuvenescida, que era o irmão do capitão. Ele tava caçando o senador por algum mistério que a gente ainda não conhece. Só ia ser revelado mais pra frente. E a gente tá falando de sexteto, mas o Venom aparece no final de Penetra, né? É, ele tava lá, ele foi pegar o Aranha. Ah, você não sabe contar não, seus idiotas. Vocês são... Vocês se chamam sexteto, mas só tem cinco, deixa o seu sexto membro aí. Aí alguns pensaram, né? Ah, é por isso que uns anos atrás o povo tava rindo da gente quando a gente só era cinco, né? Bom, então, aí no final das contas, o Mistério e o Electro, eles tinham essa missão secreta aí que eles queriam capturar o Ward, né? Ah, eu elogiei a Abril agora atrás, um pouco atrás lá da capa. Ela, da capa. Aí você pega essa Homem-Aranha Premium, eles puseram a capa, que é um quadrinho. Uhum. É uma das páginas da história. Ah, eles puseram como capa. Ai, Abril. Ah, yeah. É, então, né? E aí, no final das contas, eu tinha pesquisado sobre esse Ward, mas eu meio que esqueci. Não, ele era um senador que tava aparecendo nas histórias, que depois, na transição da Abril pra Panini, vão revelar que ele tava mancomunado com alienígena. É uma coisa que eu fiz, que é que não faz parte da minha cronologia, eu meio que esqueci. É, porque no final da história mostra que ele é um cara, tipo, super poderoso, que nem ele mesmo sabia, né? Ele vira, tipo, um ser de energia maluco lá. Ele é de alienígena, então. Eu acho que é mais ou menos na época que eu parei de ler esse do Ward aí. A minha cronologia vai até o Homem-Aranha 200, então. E também, além desse rolo com o sexteto, a gente acabou de falar também da história que a Mary Jane estava sendo perseguida por um lunático aqui também. Que vai culminar na, entre muitas aspas, morte dela. É a primeira tentativa de vez deles separarem o Peter dela aí, né? Seria mais digno separar assim. Pois é, né? E eles estão brigando pra caramba a história inteira, né, cara? É, o relacionamento já não ia muito bem. Peter meio que falou que não ia virar Homem-Aranha mais e... É, exatamente por isso que ele tinha prometido não virar mais depois da luta final, que não era final, contra o Duende. Ele quase morreu. Que, aliás, é o ponto final da minha cronologia e passa pra garota, né? E o Peter prometeu que não ia mais virar o Aranha. Aí começou a aparecer uma outra aranha, que depois a gente viu que era a Franklin lá, que a gente comentou na história das Mulheres Aranha. Uhum. Mas não era o Peter. Aí ele não aguentou e voltou. A Mary Jane ficou brava, ficou bravinha. Exatamente. Eu acho que essa história não tem muito o que comentar além disso, né? Bom, o Homem-Areia e o Venom brigam. Dá pra comentar isso. A Areia dá um cacete no Venom. É? É? Pensei que fosse o contrário. Não, não. Eu não. É por relevância de personagens. Revelância de serponagem, sei lá. E aí, 6 anos depois, na linha Marvel Knights, né, Spider-Man, nas edições 9 a 12, que é o terceiro arco dessa revista, né, que quando a gente fez o programa lá do Caído Entre os Mortos, entra tudo num programa só, né, que é um grande arco até a edição 12, mas na verdade são 3 arcos, né. E nesse último arco aí, escrito pelo Mark Miller e desenhado pelo Terry Dodson, aparece num pedacinho da história os 12 sinistros, né. Olha, qual que é a formação mesmo? Então... É, o Duende Verde, né? O Norman Osborn. Ele junta o Boomerang. Olha que beleza. Olha, Camaleão. Voltou, olha só. Camaleão, Electro, Cabeça de Martelo, Homem Hídrico, Lagarto, Homem-Areia, Shocker, Lápide, o Abutre. E era pra ser o Escorpião, mas o novo Venom, né? Que é o MacGargan. Sim. E a gente não vai comentar a história do Caído Entre os Mortos, né? Que a gente já fez um tweetcast, que tá até no post aí pra quem quiser ouvir. Ou seja, todo mundo vai ouvir, né? Não é pra quem quiser só. Mas... basicamente... Vai lá ver os dotes de dublagem do Mônio. O Osborn, ele junta, né? 11 inimigos do Homem-Aranha. E como o Paulo falou antes de sair, dura 2 páginas e eles são derrotados quando os Vingadores e companhia chegam, né? Isso. Fim. Mais alguma coisa? Não tem, né, cara? A gente tá comentando aqui porque tá na temática dos sinistros, né? Mas sim, eles aparecem pouquíssimo na história, né? Nem são tão importantes assim pra história. Fica aí só de citação mesmo, né? Ou alguém quer comentar mais alguma coisa? Tu já tem um cast pra isso, então não. Pois é, assim, dá pra dar uma. Eu já contextualizei, né? Mas basicamente é o. É, eles aparecem menos que o Arctopus lá atrás lá. Enfim, né? Se alguém quiser ficar mais contextualizado aí, ouça o programa do Cair Entre os Mortos, né? E aí a gente vai pra próxima formação. Será que é aqui que eu vou trocar de lugar com o Adriel? Na verdade, eu acho que não, porque essa formação, acho que ela aparece menos do que o... Que é um quadrinho, né? Se eu não me engano. É. 1, 2 quadrinhos. Que é na Civil War 2, né? De 2006. Ah, é? E também escrita pelo Mark Miller, só que agora desenhado pelo Steve McNiven. E é liderado pelo Dr. Octopus, ou melhor, comenta aí, Adriel, a formação. Doutor Octopus, Ceifador, Lagarto, Shocker, Ardiloso, que é o Pit Pot de Pasta, que eu acho, certo? Sim. Ele mesmo. E o Abutre. E eles não enfrentam o Homem-Aranha nessa formação. E assim, se eu não tô enganado, eles aparecem num quadrinho já derrotados. O Capitão América e os Vingadores Secretos que derrotam eles. Sim. É, mostra o Abutre já preso, o Abutre do Ceifador já preso. Bom, enfim, né, esse daí fica de registro. E aí a gente vai pra próxima formação, foi publicado na Amazing Spider-Man 682 a 687 de 2012. Tchau! Eu volto depois, volto mais pra frente. E ela é formada aí pelo... Ela é formada, não? Eu ia falar os artistas como membros, né? E os artistas são o Dan Slott, Stefano Caselli e o Humberto Ramos. E a formação é o Dr. Octopus, Camaleão, Electro, Mistério, o Quentin Beck, o Rhino e o Homem-Areia. E é da fase ali da Big. Pega a fase da Grande Hora e passa também naquela saga dos Confins da Terra. Que beleza, hein? É boa história até. O Mônio, sério, eu gostei. O Mônio se ausentou, o Magaren tá mudo. Daqui a pouco eu volto. Você participou. Vocês dois, o Magari e o Mori, gravaram. Não, foi o John Smith. Ah, tá. Gravaram o Trip View que a gente fez dessa história aí. Tá, então eu vou falar. Meu passado me condena. É a história que o Aranha dá tapa na cara do Capitão América, chuta a bunda do Tony Stark. Essa mesmo. Você escala a boca que eu mando aqui, eu acho que o Camaleão só ia olhar. Aí tem o Homem-Areia Enxame, que eles pegam a areia rainha lá e desmancham a areia. Pronto, já falei o suficiente. Fim. Sério, isso aí foi uma ideia interessante. Não, a parte do grão principal lá, eu gostei. Essa parte eu achei legal. Eu achei interessante. Agora, comentando que dá pra comentar, que eu acho que eu achei legal nessa formação, é que eles viraram uma equipe bem, digamos assim, realmente organizada, sabe? Tipo, com base de operações, assim, operando a longo prazo. Não, eles não pegaram, simplesmente se juntaram, ah, vamos lá bater no Homem-Aranha. Tipo, eles se juntaram pra, assim, vários objetivos. Eu sou obrigado a fazer um comentário. Se eles se juntaram e não foi pra bater no Homem-Aranha, você vai me desculpar, mas descaracterizou o grupo. Não, também é pra bater no Homem-Aranha, mas eles se juntam pra fazer várias outras coisas, digamos assim. Tanto é que eles ficam ali, tipo, aparecendo nas histórias ali mesmo, só uma pontinha aqui, uma pontinha ali, por bastante tempo, até que chega naquela saga dos confins da Terra. Ah, isso é descaracterização total do grupo, isso é um lixo, não serve pra nada. É, realmente, isso daí, ele fica um certo tempo aí sendo formado e com os planos lá, né? É legal que, tipo, ele se organiza, tipo, o Camaleão, por exemplo, a primeira vez que ele entra numa formação da equipe, né, nos quadrinhos, pelo menos, e, tipo, parece que cada um, assim, tem realmente uma utilidade ali, tipo, tem que se infiltrar, né? Eles mandam um Camaleão. Lá no 200º Sinistro, lá, que tem os 200 personagens lá no Caíram Entre os Mortos. E você não sabe, quem falou assim, uma das outras formações, ele não tava também, você só não soube. Profundo, hein? Mas termina o raciocínio aí, Adriano. Cada um tem uma função. É, cada um, assim, tipo, eles agem separados, tipo, em equipes, por exemplo. Ah, tem que ir lá roubar tal coisa pra construir tal coisa. O Octopus mandava o Camaleão e o Electro, acho. O Camaleão e o Mistério, não lembro. Eu tenho que roubar não sei o que, mandava o Rhino, o Homem-Aranha, sabe? Eles se separavam também, assim. É, apesar de eu não ter gostado da história do Confins da Terra lá, realmente esse ponto aí é interessante, que era uma organização mesmo, né? Não era só, vamos juntar todo mundo e porrada, né? Igual Trapalhões, sabe? Isso aí eu tenho que... Hoje eu tô resgatando coisa velha, hein? Mas isso aí, o Octopus fazer o trabalho que deveria ser de um tal de um planejador mestre. É, mais ou menos isso aí mesmo. Eu tenho que admitir, nessa história o Dan Slott soube usar bem o sistema de sinistro. É, apesar do desenho ser ruim pra caramba, e a história ser mais ou menos assim, nesse ponto aí, realmente, eu tenho que concordar. Pô, é legal também que chega lá nos confins da Terra que eles põem o sexteto, no caso, eles brigam com os Vingadores, né? O que é um pouco exagerado. Pô. Porque os Vingadores são reduzidos a praticamente um grupo de merda nessa história, né? Mas é explicado aí, pô. É explicado, não, o Dr. Octopus tinha tudo planejado ali, entendeu? Não, sim, ele tinha tudo. Ele tinha uma arma secreta contra cada um dos Vingadores. Ok. Exato. Só que os Vingadores nessa história, eles geraram buchas. Eles ficaram piores que os sextetos, né? Então, é um dos pontos negativos da história. Mas é na primeira história lá, que foi a que o John Smith me contou lá. Ah, sei. Que o Aranha dá porrada no Tony Stark. Não literalmente, psicologicamente. Não, você não sabe o que tá fazendo, sai daqui, eu lidero. Eu tenho a minha própria armadura agora, não é mais a puxa-saco de ferro. Eu vou achar o Camaleão ali só olhando pra ele. Capitão América, vai pra lá. Vem aqui, insere meus sapatos aqui. Assim, vamos colocar, né? Faz sentido o Homem-Aranha guiar algumas coisas porque ele conhece todos os vilões, né? Mas assim, os Vingadores foram reduzidos demais. Esse que é o problema. Né? É até mencionado, não sei quem é que menciona na história, se é o Capitão América. Acho que é o Capitão América que menciona que dá o comando do grupo pro Homem-Aranha. Mas enfim, né? É isso aí. Mais algum comentário dessa ou seguimos? Já falei demais. Então, Magari, pra você comentar mais agora, então, Superior Spider-Man número 1, 2013. Uma equipe só tem fera. Eu só vou contar, eu só vou comentar só que tem o cérebro vivo. Tchau. Dan Slott e Ryan Stegman. O líder é o Boomerang. Só daí já dá pra pensar no que vem, né? Sentir o naipe da coisa. E quem são os membros, mano? O Besouro 2, que é a Janice Lincoln, né? Isso, é a mulher lá. É filha do... Janice Lincoln. Filha do Lápide. A filha do Abra? Não, do Lápide. É, não. Não, não, não. Eu entendi a piada agora. Não, é filha do Lápide. Vou revirar lá mais pra frente, eu acho. O já citado Cérebro Vivo, né, que Magaren idolatra. E o Engrenagem, pronto. Agora eu vou embora. Agora sim eu vou embora. Quer continuar, Magaren? Não, agora eu vou embora. Já falei os dois melhores. E o último, Magaren? Tem mais o último aí, talvez você vai... Tufão. Tem o Shocker. Tufão e eu acho que não é Tufão, não. Tufão? É Corisco, não? Eu não lembro. Corisco. É o Corisco. É verdade. Corisco. Aí onde que eu peguei isso aqui, hein? Senhor Eric. Tufão é aquele vilão dos Vingadores que faz uns Tufão. Quem quer comentar disso aí? O Magari não vai querer falar, né? Bom, eu li. Olha, é o que eu achei da fase do Superior Spider-Man, assim. Tudo em volta tá ok, assim. O que não presta é justamente a porra do Superior Spider-Man. O que é uma opinião. É engraçado o modo como essa equipe age e tudo mais, por eles serem tão inúteis. E, bom, enfim, já na primeira aparição deles ali, eu acho, a primeira vez que eles são derrotados pelo Otto, o corpo do Aranha, ele leva o cérebro vivo pra casa e reprograma ele. E, se eu não me engano, quem substitui ele é um tal de Overdrive, que é um vilão novo. Que Overdrive começou... ele tá aí no meio. É o Engrenagem, que é o Overdrive? Não, é um outro. Por isso que eu tô falando, é um vilão novo, recente, que ele, sei lá, ele tem um poder meio estranho, tipo, ele transforma carros. Ele entra num carro, assim, e ele transforma um Fuca num carro tunado, assim, tipo mágica. Como é isso? Bruxaria? É por aí. É meio estranho os poderes desse vilão. Eu ia comentar o quê? Olha, Eric. Como é que é Eric Zay, Magari? O Magari foi do rei. Magari, tira Eric, do mundo. Eric fazendo Eric. E assim, essa aparição dessa equipe, ela é propositalmente zoada, né? Ela é feito como uma piada da primeira edição do Superior Spider-Man, né? Tanto que, assim que o Peter barra o Atu vê, fala assim, caramba, eu tô aceitando qualquer um tá se chamando de sexteto sinistro hoje em dia, né? E, ô Moane, você leu algumas daquelas Superior Foes quando a gente foi gravar o cast, né? Eu preciso terminar de ler, aliás, eu gostei bastante do que eu li. Então, comenta um pouquinho sem dar spoiler, porque tá... Eu acho o Shocker meio deslocado nessa equipe, hein? Ele é o mais poderoso da equipe, né? É, ele tá um pouco medroso na equipe. Mas, ô Mônio, sem dar spoiler, né, detalhes, assim, porque vai chegar no Brasil daqui uns 2 meses, comenta um pouquinho da Superior Foes, que é onde eles aparecem depois dessa edição, né? Sim, deixa eu ver o que eu posso comentar, né? Cara, é história pra rir, não tem muito o que falar. Mas sério, a história é muito boa, bem conduzida. Dá vontade de ler. Eu fui ler isso com uma má vontade do inferno. Mas porra, gostei bastante. E eles ficam como quinteto muito tempo, né? Porque o cérebro vivo, ele vai e vira mordomo lá do outro. Do Octopus. Mas enfim, né? Não tem muito o que comentar aí. Não tem muito, cara. Tem... Meu, você tem vilão indo pra... Tipo, Alcoólatras Anônimos, sabe? Pois é, eu vi... Você tem esse tipo de coisa na história, cara, não tem como não gostar disso. Era nessa que... É na primeira que eles assaltam um restaurante porque eles querem almoçar, uma coisa assim? Não, acho que é mais pra frente já, acho que na segunda ou na terceira. Então, né, e aí ainda na fase superior, eu não sei se dá pra comentar essa próxima sem dar spoiler, porque não chegou no Brasil ainda. Essa aí eu não sei de nada, não sei nada dessa aí. Dá um alerta de spoiler e segue adiante. Não, eu também não li, mas sem dar muito spoiler, formado pelo Homem-Aranha Superior, com Electro, Homem-Areia, Camaleão, Mysterion, que não é um mistério, é um outro cara lá, consequência do Homens-Aranha, aquela história que a gente viu. Porque no Homens-Aranha, o mistério que a gente conhece, ficou preso lá, né? Peraí, mas eles não tinham esquecido desse detalhe? Não tinham ignorado isso aí? Não que eu saiba. Como que não? Tá na cronologia o Homens-Aranha, né? Pois é. Sim, tá, mas que eu saiba, eles tinham, tipo, trazido o mistério de volta depois daquela história, assim, sem explicação nenhuma, entendeu? É, eu não lembro agora. E o Abutre, né? Mas o que eu ia comentar, assim, não vamos entrar em detalhes dessa formação, só vou falar aqui que vai sair na Superior Spider-Man Team-Up 5-7, que começou em 2013 e terminou agora, em fevereiro. E os artistas são o Chris Yost, o Michael Del Mundo, o Marco Quequeto e o Paco Dias. E Superior Team-Up é a revista que substitui a Avenging Spider-Man, né? Então, uma pergunta, esse Mysterion, o nome dele é como em inglês? Mysterion mesmo? Se não, eu acho que é o mesmo nome. Não sei nem como é que vai ser em português, na verdade, né? Porque esse não saiu no Brasil. Ah, isso não saiu no Brasil ainda, é verdade. Mas eu assim... Eu tô curioso pra ver quem é esse cidadão agora. É... Ele tem a cara de Mysterion mesmo. É a roupa do Mysterio, é o Mysterio, só que com ele no... Quando ele aparecer na história, ele é o Mysterion. Quando ele não está, é o Mysterioff. Só voltei pra falar isso. Voltando pro meu cantinho ali, tchau. E, enfim, né, a gente não vai dar spoiler da história aí, mas vamos dizer assim, de forma sem spoiler, que todos esses ficam do lado do Ben de alguma forma durante um tempo, né? Com o Homem-Aranha liderando eles aí. E aí, assim, do sexteto, né, passando por quinteto até dozeto, nós tivemos essas equipes na linha principal, né, do Homem-Aranha. E aí, assim, eu acho que não compensa a gente entrar em detalhes, não, mas a gente pode citar aí onde que apareceram os sextetos sem ser nessas histórias, né? Aí o Magaren, se quiser voltar pra falar um pouquinho. Você fala... universo alternativo? É, assim, sem entrar em detalhe de história, como que foi que aconteceu e tudo mais, onde saiu. Acho que é legal a gente só comentar que algumas outras versões teve Sexteto Sinistro, universo alternativo, como sempre tem. Tipo, na edição de 10 anos da Era do Apocalipse, tem um Sexteto Sinistro lá, que é formado por outros vilões que tem nada a ver com nenhum desses daqui. Uhum. E eles são chamados de Sexteto Sinistro porque ele é formado pelo Senhor Sinistro, aquele vilão dos X-Men lá. Numa série chamada Avatars, que é Covenant of S.H.I.E.L.D., que eu não sei que diabo que é isso, que é o universo da... Ah, não, eu falei, não sei como pronunciar, eu falei errado. Que é um universo, uma tentativa da Marvel de mostrar os personagens dele como se fosse na Idade Média, na época dos cavaleiros lá de medievais. Idade Média, né? Medieval? É, então, medieval saiu Idade Média aqui. O legal é que esses vilões aqui, eles são os personagens, o Abutre é um cara que parece pássaro mesmo, o Octopus é um polvo gigante, é uma coisa escrota. Vou pesquisar sobre isso. É legal porque eu gosto de universo alternativo. Mas olhando assim é meio escuro. Gosta do Ultimate também? Oi, Ultimate. Teve a formação que até o Aranha é um dos membros. Não, eu pedi se tu gosta do Ultimate também. Até agora eu sou. Agora? Você e o Johnny Bombardier com a imagem do Ultimate, eu tô tentando. Zumbi Marvel é uma história legal, que ele aparece, hein? É um outro universo quando os zumbis começam a viajar por universos alternativos. Chega o Aranha Zumbi e mata os membros do sexteto. Aí só sobra o Homem-Areia porque ele vira areia. Aí depois chega o Aranha daquele universo lá. Aí o Areia tá tão desesperado que mata esse Aranha. Divide ele no meio. Mostra o que o Areia pode fazer se ele não fosse o vilão tão idiota. O bunda mole. Exatamente. Não, o bunda dura. Nossa. Aparece naquele potestade também, né? Não, o potestade é na... Eles aparecem rapidinho, assim, o Kraven forma, o Octopus tá tentando voltar. São tudo bando de velho decrépito. E aí na... Né? Tem mais. O Big Star, cita o Ultimate, hein? É, Ultimate com o Aranha faz parte de um dos membros. Que ele é um dos membros. Na formação. Ele é ele, o Duende Verde, o Electro, o Kraven, o Octopus e o Homem-Areia, se não me engano. E depois ele é substituído pelo Abutre. O Homem-Aranha, no caso. E eles voltam depois na morte do Peter? Isso. Um Abutre no lugar do Homem-Aranha. E no Ultimate eles são formados pra enfrentar os Supremos e não o Aranha, no caso. Ih, descaracterizou também. Pois é. Também vale a pena citar a formação do sexteto que aparece naqueles livros do Homem-Aranha, que tem uma trilogia de 3 livros que fala que é a vingança do sexteto, o retorno do sexteto e um outro lá que eu não lembro. Que eles são liderados por um bandido chamado o Cavaleiro, que é o Mr. Fierce, que é o mesmo que aparece nesse novo filme. Ele quer ser vingado dos pais do Peter e acaba contratando o sexteto pra pegar o Peter, o Aranha se envolve e tem esse rolo tudo. E nos desenhos também apareceram, né? Na série. Antes da série dos anos 90, eles aparecem nos outros desenhos, não? Não, como sexteto, não. Parece juntos. Parece um episódio da série 67 que tem o Duende Verde, o Abutre e o Mistério. O Mistério não, o Electro. O Tristeto. E eles aparecem na série dos anos 90, na Espetáculo Spider-Man, que... Ah, na série dos anos 90, que é o Rhino. Eles são reunidos pelo Homem-Areia. Ai, ai. Pelo Rei do Crime. Uhum. Aí tem o... Eles são chamados lá os 6 Traiçoeiros. Tem Sigil 6, que tem o Octopus, o Mistério, o Rhino, o Camaleão. E eu já me perdi na conta. O Escorpião. Eu acho que falta um, não? Shocker. E o Shocker, isso. Aí mais pra frente entra o... Na outra vez que eles aparecem, entra o Abutre. No lugar do Mistério. Sim, porque o Abutre não tinha aparecido ainda na primeira formação deles. No desenho Espetáculo Spider-Man, que tem... Eles aparecem no próximo trip view do desenho já. Sim. O Dr. Octopus reúne, né? O Electro, o Shocker, o Rhino, o Abutre e o Homem-Areia. Areia, né? E eles enfrentam o Homem-Aranha com o uniforme negro, né? Episódio fantástico. Apesar de não ser do quarteto. Episódio não é? Mas esse, especificamente. Muito bem. E além desse, eles aparecem no desenho novo aí que... Ok, viu? Eles aparecem no desenho novo. Próximo. Tá lá. Não, cara. As informações. Eu posso comentar que eu assisti. Eu tô enchendo o saco pra falar. Eu assisti também, mas já esqueci. Nesse desenho novo, que todo mundo sabe, não presta. A formação é o Dr. Octopus, o Kraven, o Rhino, o Electro, o Besouro e o Lagarto. E eu até achei interessante, uma coisa que eu achei interessante foi o modo como eles explicaram o Lagarto, que é o Octopus dar um jeito de controlar ele, usar um aparelho pra controlar a mente dele, algo assim. Isso foi interessante. O resto, meh. As cenas de luta desse episódio é legal. Que mata, não é nem o Aranha fazer piadinha, que isso é do personagem, como a gente já falou sobre o filme, mas as piadinhas são de retardado mental. É, pois é. E sempre que ele vai fazer uma piada, isso. Ele vira deformado, fica com o cabeção, vai pro inferno. E assim, ok, aparecem alguns videogames, mas vamos deixar isso pra comentar depois? Ou... tem vários jogos. Não compensa a gente entrar nos... Aliás, tem um dos primeiros, Sega, a primeira história, né? Exatamente, sim. Como cada um sendo chefe de fase. E lembrando aí, né, que nos próximos filmes aí do Homem-Aranha, a gente tem uma promessa de um sexteto, né? Já começou praticamente. Pra quem viu o último filme aí, tem alguns comentários que indicam isso e os créditos finais do filme. Meio que jogam na cara, né? Além de já terem confirmado que vai ter, né? É, além de terem confirmado o filme, e o segundo filme aí já confirma, digamos, pelo menos alguns membros. Digamos assim. Dá pra gente. A gente comentou no. Pelo menos dois estão firmados. A gente comentou no Inominata que a gente participou, eu e o Magaren comentando do filme, que o que fica bem na cara, assim, que vai participar é o Rhino, o Duende Verde, o Abutre e o Octopus, né? E aí os outros dois ficam meio no mistério aí. E aparece. Sério? Mistério, olha só. Eu diria que 100% de certeza mesmo, só o Duende Verde e o Rhino. Não, aparece nos créditos finais seis imagens de seis vilões. Sim, sim, mas pode ser que mude, entendeu? E daí tem também os tentáculos, os Octopus, as asas do Abutre e tal, mas sei lá, assim, 100% de certeza, eu acho que é só o Duende e o Rhino. Eu falo porque, no crédito, além de aparecer seis imagens, tudo, o Magaren destacou bem quando ele comentou, é tudo o seis não sei lá o quê, o seis não sei o quê no crédito, né? Tudo aparece, seis tal coisa, seis não sei. Então é tudo indicando que é sexteto, né? Mas, na verdade, certeza, a gente não tem nenhuma, né? Na verdade, tem. O Rhino vai estar no sexteto, o Duende também, acho que é certo. O Octopus e o Abutre, muito provavelmente também. Isso aí. Os outros dois. E aí a gente não sabe aí como que eles vão tratar isso, né? Falaram que vai ter um filme do sexteto, mas... Fica aquela dúvida de, é um filme do sexteto? É um Homem-Aranha 3, o sexteto sinistro? Cara, o que que será, né? Eu chuto que vai ser um filme do Homem-Aranha, assim, tipo Vingadores mesmo. Eu acho, como eu comentei a semana lá no grupo, acho que pode ser, tipo, essa foi a ameaça do Electro, tá tendo o Mundo Sombrio, o Soldado Invernal, esse é o sexteto sinistro, mas o filme do Aranha. E outra, ele vai sair depois do Espetacular Homem-Aranha 3, que sai em 2016. E antes do Espetacular Homem-Aranha 4, que sai em 2018. Ou seja, o filme de 60 deve sair lá em 2017. Então, assim, só dá pra gente especular, né? Não dá pra entrar muito em detalhes. Mas se você tá ouvindo isso daqui uns 3, 4 anos, a gente tá igual bobo aqui especulando sem ter prova de nada, né? Era o que eu ia falar, se você está ouvindo em 2020, você já sabe o que aconteceu, que fala que esses caras estão tudo idiotas, são tudo errado. Ah, mas foi descaracterização que eles fizeram. Ah, com certeza. A gente não comentou, não entrou em detalhe nas histórias, porque assim, a gente não vai estar vivo até lá, mas a gente pretende ter tipo view pra eles. Lá pra 2045, sei lá. Bom, então, isso daí foi... A gente não falou tudo do Sexteto Sinistro, né? A gente só falou os principais. Não, ainda falta uma coisa. O Arek fez uma contagem de quantas vezes cada personagem apareceu em cada um. Vocês sabem, aquela planilha dele. Quem não sabe, sabe que o Arek é o planejador mestre. O planilhador mestre. É o mestre das planilhas. Olha só. De acordo com a minha contagem, que é só envolvendo o que a gente falou, ou seja, tem outras formações aí, a gente teve no total 32 membros no sexteto, né? Em todas as 11 formações. Eu não sei se eu considerei a última, mas enfim, eu não considerei tudo não, né? Tem aqui algumas coisas. E considerando todas, só destacar os 6 membros que mais participaram, por que não, né? Pra formar o sexteto por ordem de, sei lá, do... Sexteto. É, o sexteto, enfim. O sexteto mais sinistro. Os 6 mais sinistros. Então, assim, eu não vou considerar, por exemplo, se teve um mistério com 3 identidades diferentes, eu vou considerar mistério, simplesmente, né? Então, a gente teve aqui, ó, em sexto lugar, a gente tem o Shocker. Fiquei como... chocado com isso. Como o membro que mais apareceu aí em sexto lugar. No quinto lugar, a gente tem o Octopus. Olha só, nossa, em quinto? Tem um cara lá no grupo que fala que ele... O sexteto sem o Octopus não faz sentido. Na verdade, Adriel. Não fui eu que falei isso. Você falou também. Você não. Fala. Você e o Everton que tá ouvindo isso também. Não, eu não falei, cara. Sabe por que disso aí, Magarin? É descaracterizado. Sexteto sem o Octopus é descaracterizar o grupo. E assim, então pra deixar menos triste aí, o Dr. Octopus, aqui eu tô contando 5 vezes como Octopus e uma como Homem-Aranha Superior, né? 6 vezes. E ele empata com o Homem-Areia, que apareceu 6 vezes também. Então eu coloquei o Octopus em quinto aqui, porque uma tá como Homem-Aranha Superior, né? E em quarto a gente tem o Homem-Areia. Em terceiro, a gente tem o Mistério, com as 3 identidades lá, o Mistério 1, 2 e o Mysterium. Em segundo lugar, a gente tem o Electro, com 7 aparições. E em primeiro, como líder do grupo, a gente tem o Abutre. Olha aí. Também, com tanto de anos que ele tem, ele participa desde o sexteto, lá quando dizem que Deus fez o mundo em 6 dias. Ele começou lá, não sei. Então a gente tem o cara que mais apareceu no sexteto sinistro até hoje. Aí ele fez até a primeira formação do sexteto sinistro, era o Abutre, a Tia May, o Nathan Lubesky, o Galactus, como aprendiz. Bom, então, isso aí foi tudo que a gente lembrou e conseguiu comentar do sexteto, né? Queria só lembrar a todo mundo que, né, o Tweepcast que vocês estão ouvindo é lá do aracnofan.com.br. Lá a gente tem o link de todas as nossas redes sociais e tudo mais. E além do Tweepcast, que é mensal, na última semana do mês, a gente tem toda quarta-feira o Tweepview Classic, né? Que a gente comenta as revistas clássicas do Homem-Aranha. E toda sexta-feira os Tweepviews, que a gente comenta as revistas atuais e algumas outras coisas, né? Então é isso. Obrigada, Magaren, Mônio, Adriel e o Paulo, que não tá aqui mais, mas participou, né? E até a próxima. Abraços. Ok. O que foi isso? Esse grito do Adriel foi sinistro. A risada do outro. Só pra terminar igual aquelas séries americanas, todo mundo rindo. Aí congela. E qual que é, quem que são os membros desse quinteto aí, Magari? Tem o Mistério, tem o jovem Bubu, que é o Abutre. Você tá ligado que tem na pauta a lista, né? Ah, tem, eu não tô olhando a pauta, tô olhando a revista. Idiota. E a pauta tá aberta aqui. Eu tava folheando a revista pra procurar os personagens. Eu ouvi. Ah, tá aqui, achei. A cacofonia que deu agora foi legal também, hein, o Cacofa. Pauta aberta aqui, a pauta aberta aqui. Ah,